Beleza. Eu sei que ele fica surando. Estou! Ele tem mistura, tem. Tá pegando? Olha, está mandando na busca pra ele. Pick up.